Jetson 809, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, Web 809. Jetson 809, autorização ao procedimento NSX1, desça para 2 mil pés, reduz a velocidade 1980 nós, reporta estabilizado. Traça formada anteriormente, agora 612 de milhas. Reduzido para 170, autorizado ILS, Web 5809. Interceptor está 3152. Tá 3152, passando o dono, chama agora a torre 118 decimal 612. 2862, já boa, até já. Torre boa, tá 3152, estabilizado com campo à vista. Tá 3152, boa noite. Continua a aproximação, reporta passando o marcador externo embaixo travado, tá 3152. Portaria externa, tá 3152. Embaixo travado, até 3152. Testa 3152, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus com 05 nós. Livre pouso, pista 10, até 3152. Confirmando, é o Papa Romeo mais Foxtrot Juliette. Pronto, copy Recife no 330. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Fuca, com transição Aru, o controle Salvador, 120, decimal 8, aciona o transponder 5562, o Mike Foxtrot Juliette. Correto no pátio 3, chama para acionamento, Mike Foxtrot Juliette. Livre acionamento no pátio 3, chama pronto para o táxi, Mike Foxtrot Juliette. Web 5809. Jet 5809, completa final agora a torre. 1-8-62, bom pouso. Completa final 1-8-62, Web 5809, muito obrigado. Oi, Salvador, Web 5809, na final baixada e travada. Web 5809, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarda informação de pista livre, Web 5809. Continua a aproximação, aguardando a pista livre, Web 5809. Mizuno 52, no solo de Salvador, os 28 libera a direita na minha escuta. Prossegue via Alfa e reporta para ingresso Taxiway Juliette. Então 3152. Via Alfa, reportando para ingresso na Juliette, tá? 3253. Webjet 5809 confirmando baixada travada. Positivo, baixada travada na final. Ciente pista 1-0 livre, autorizado pouso, vento 1-40 graus com 04 nós. Web 5809. Autorizado pouso na pista no zero, 5809. Tô no zero, 1-9. 0-5-0 na mare, pista 9. Jet 5809 no solo aos 30, libera a direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa Kilo até o pátio 3, remota 07, Web 5809. Na sua escuta, libera pela Alfa, pátio 3, posição 612, Web 5809. Confirmando remota 07 do pátio 3. Remota 07, perdão. Dan 3152, ingressa Juliette até o portão 11. Ingressando a Juliette até o portão 1-1, tá 3-1-5-7-2. Salvador, boa noite, Papa Papa Serra de Lugano, passo 210, descida 110. Papa Papa Serra Kilo Delta, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 060 na chegada MAN, altímetro no 019. 060 na MAN, 1019, Serra Kilo Delta. Juliette autorizado táxi via pátio 3, pátio 1, taxiway Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre em 118 decimal 6, o ajuste no 019. Número 06, autorizado a sua procedimento em LSXU e desça para 2.000 pés, altímetro no 019, reporte estabilizado. 2.029, formato estabilizado, número 06. Salvador, o Papa Papa, Sierra Kilo Delta. Já foi restabelecido o balizamento da 17? Só chegar com a torre. Ok, obrigado. Papa Serra Kilo Delta, balizamento pista 97, normal. Ok, o Serra Kilo Delta é ciente, obrigado. Papa Papa Serra Kilo Delta, vetoração para sequenciamento, curva à direita proa 165, limite radial 260 de Salvador. Serra Kilo Delta, possibilidade de vetoração à esquerda, a intenção é pousar na 17. Certo, então à esquerda proa 095, Serra Kilo Delta, desça para 3.000 pés, altímetro 0.19. 0.19, 0.95, descendo para 3.000 pés, Serra Kilo Delta. Controle Salvador, muito boa noite, ao voo 805, passando 180 para 150, com a informação Charlie. Voo 805, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro 1019. Gente, descendo para 5000, me identificou, ajustado 1019, o voo 805. Salvador, boa noite, Azul 4062, informação Charlie, cruza 245 para 160. Azul 4062, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 060 na chegada Mare, altímetro 1019. 060 na chegada Mare, isso é nós, bom time. Salvador, agora em 120.8, Mike Fox Trot Juliet, muito obrigado, uma boa noite. Faz reporte visual com a pista 17. 2.000 pés reduzindo Serra Kilo Delta, reporte visual. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeo, Mike Foxtrot, Juliet, agora cruzando 2.000 pés, perfil da Fuca. Papa Romeo, Mike Fox, Juliet, contato radar na decolagem, sul para nível 330 na saída Fuca, transição Caju. Sessão 330 no perfil da Fuca, transição Caju, Mike Foxtrot, Juliet. Estabilizou o gol no 606. Gol no 606, torre 118, decimal, meia dúzia. 862. Salvador, boa noite, gol no 606. Gol no 606, boa noite, continua a aproximação, reporta no marcador externo, embaixo travado, gol no 606. 606. 86, Sérgio Delta, reduzindo, boa. Gol no 805, autorizado a final do procedimento ILSXU, desça para 2 mil pés, altímetro no 019, reporte estabilizado. Gente, autorizado o procedimento para pressão a zero, ILS-X-ray. Reporta estabilizado, descendo para 2 mil pés, o gol, ou no 805. Deixa uma final de 3 milhas, Serra Kilo Delta. O Serra Kilo Delta, confirme está visual com o Boeing da Gol agora, uma milha do marcador externo. Procurando pelo tráfego, Serra Kilo Delta. Reporte quando visual, Serra Kilo Delta. Afirmativo. 1019. Ok, hotel 50 na chegada Mari com 1019. Obrigado. Azul 4062, desça para 3 mil pés, altímetro no 019, reduza velocidade 2309. 3000 com 1019, reduzido para 205. Livre, pô, pulou no 606? Baixou e travou? Faz tempo. Ciente, gol no 606, tá livre o pouso na 10, vento 140 graus com 5 nós. Pouso autorizado, gol no 606. Tem aqui o Delta Visual acompanha da gol? Gol na final, vai fazer um 360 pela direita. Já está 3 milhas aqui da cabeceira 97. Gente, façam 360 pela esquerda, Serra Kilo Delta. 360 pela esquerda, Serra Kilo Delta. Um curto 360 e reporta reinterceptando a final da 17, Serra Kilo Delta. Reinterceptando, Serra Kilo Delta. No 606 no solo aos 47, libera direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 05, gol no 606. Alfa Juliette 05 na sua escuta, 06. Já tá na final da 17, visual com o campo, Serra Kilo Delta. Já baixou e travou, Serra Kilo Delta? Trem baixado e travado, Serra Kilo Delta. Sim. Oriente, autorizado pouso pistão 17, o vento 140 graus com 04 nós. Serra Kilo Delta. Pouso autorizado 17, Serra Kilo Delta. Romeu Mike Fox Juliette, chama agora o Centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Agora Recife 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. Muito obrigado, uma boa noite. Bom voo. O 40062 reduz a velocidade 1809, autorizada a final do procedimento LSXway, desça para 2 no pés. Segue tráfego na aproximação agora 8 milhas, Boeing 737-800. Vamos para 2000, autorizando o final do LSXway, está reduzindo aí para 1180. Oxanai 6258, desça para 3 no pés, altímetro 1019. Estimativo, tá livre o backtrack, reporta livrando na Bata, Serra Kilo Delta.